poder. Quer comprar você, quantos reais você vale, nego, vamos ver. Barreiras de aço ocasionando fracassos. É esse o problema e não aquele por eles ditado. Falam de um povo derrotado, mas tô ligado que o jogo eles que regaram. Estrategistas, psicologia, invocam suas magias. Uma pitada de pó se multiplicaria. Compraram de um jeito sujo nossa parceria. Miséria, sufocamento, comércio é a saída. Visualiza minha fala, cara de gravata. Figurativo, nego, mais o que retrato. Oferece uma ceia, talheres de prata. Quanto é paga com a própria vida privada. Estamos expostos a motivos de piada de outra classe que paga pra ser retardada, estar acomodada, não enxerga a cilada. Usaram eles apenas como escada. A média privilegiada assim dita acredita em valores impostos e ainda suplica seus direitos, não morar na periferia, viver de margem todo dia. Inofensivo se você quiser, eu falo pra mim mesmo, não se deixe levar. Preconceitos acontece, aceite como um teste e veja que eles são frutos da mesma peste. Poder, quer comprar você, quantos reais você vale, nego, vamos ver. É o poder, quer comprar você, quantos reais você vale, nego, vamos ver. O poder, quer comprar você, quantos reais você vale, nego, vamos ver. E o poder, quer comprar você, quantos reais você vale, nego, vamos ver. Sentado no muro eu penso nos meus erros, caminhos totos na adolescência. Vivo o final desse tempo, 17 de menor, ainda pros homens. Pois pra mim não importa, nunca mais quero sujar meu nome. Sonho de antigamente, monte de notas de 100 reais aos 12 anos. Roubava demais, respirava ganância. Perdi a minha infância, pirava em arma, liderança. Heróis de cato, tá ciente quem é. Comentário sempre rola, fulano vai tombar. Mais uma, né? Mas este vem e vão. Rápido como o avião, pena que fica no ar. Apenas o lado que não é bom. E a criançada tem o dom de admirar valores diferentes do povo daqui pro povo de lá. Quer videogame, escola cara pra se achar. Poder que sonham não dá pra comparar. Mas se tu analisar, só os valores é que mudam. Poucos se esforçam enquanto outros desfrutam. Passar mais um de carrão e a bucica rebola. Entra no palio, cai de boca e sai fora. O contraste tá aí, pare e pense agora. E a saída, Thiago fala sem demora. Emprego, respeito, escolas, pra que meu povo não precise mais pedir esmola. A revolução tá na hora, mas uma coisa eu digo. Com esse sistema que tá aí eu duvido. Capitalismo sinônimo de trapaça. Quem joga limpo aqui na terra, desgraça. Vende sem exceção desde que eu nasci. Já não sou santo, não dinheiro. Acima de tudo é a nossa sina. Nos tempos modernos, consequência das antigas. O desejo, o ciúme, sentimentos normais. Mas quando usados em excesso, estimulados demais, transforma nossa mente. Nós atropela tudo que passa pela frente. Policial, militar, é diplomado quando mata a gente. Ainda por fora passa a mão na droga que apreende. Puta, mata os seus clientes por mais merreca. Aguenta dois pila do bolso pra inteira teca. E o playboy a chama de cadela, mas o pó que ele cheira é o mesmo que o dela. A bucica aí do lado também abre as pernas. Diferença na sociedade, a roupa dela comprada na Vivi Lavi, bem longe de Brusque. Pano que eu uso é mulher, não se assuste. com o volume do ferro na cinta do carinha. Saiu da infância e já tá mostrando pinta. Tráfico te dá poder, isso é verdade. O que pega é sobreviver até mais tarde. Diferente dessa porra de politicagem da grana, puta fama, real bandidagem. Velhos de 60 anos vestem o terno e vão para Brasília esquematizar. Pra ele só fica ligado na eternidade. É 4 anos te roubando, pisoteando, te humilhando. Poder quer comprar você, quantos reais você vale, nego, vamos ver. Poder quer comprar você, quantos reais você vale, nego, vamos ver. Poder quer comprar você, quantos reais você vale, nego, vamos ver. Poder quer comprar você, quantos reais você vale, nego, vamos ver. Enquanto isso no trampo ele se esforça, mas mesmo assim é mandado embora. Foi ele e outro trocados por uma máquina. Não dá pra acreditar mais isso agora. Veio a chance, quilo barato pra passar droga. Esquema amado, tu decide. Chegou a hora, a escolha foi feita. Vai procurar outro trampo, rola num barco de atum. Dá pra ir levando, ganha uma grana, não é muita, tô ligado. Mas fica longe um pouco desse mundo errado. Sua ambição não se cresce, só quer um barraco, sustento pra família, talvez um carro. Pode crer, são poucos que pensam assim. Por esses bote uma fé no povo de Itajaí. É tudo um começo, tem muito que rolar. Aí moleque, escuta aí, vamos se esforçar.